banda, banda chamada vim. Enquanto a harpa tá tocando, Deus começa a agir. Manda, manda, manda chamada vim. Manda, manda, manda chamada vim. Manda, manda, manda chamada vim. Enquanto a harpa tá tocando, Deus começa a agir. Manda, manda, manda chamada vir. Manda, manda, manda chamada vir. Manda, manda. Enquanto Davi vai tocando, Saul vai se libertando, Saul vai se libertando, Saul vai se libertando. Enquanto Davi tá tocando, Saul vai se libertando, Saul vai se libertando, Saul vai se libertando. Os demônios não resistem, não conseguem suportar. Nos acordes dessa harpa tem unção de Jeová. Os demônios não resistem, não conseguem suportar. Nos acordes dessa harpa tem unção de Jeová. Deus só